posição 09. Alfa Kilo, Lote 3 e 1, no posição 9. Marca com o Vitor para o sol. Pega o Vitor, decola 234, controla agora 198, até a volta, Vitor. Até a volta. Na 3163, pista 1090 com 10, livre decolagem. Livre decolagem da 3163. O Mike é com o Vitor, viu? Pega a corredora chefe. Gente, autoriza pro direto Manati, tá? Controle e autoriza o Manati direto para a marca correta, meu pai. Controle o marca correta. Mike Acovito, direto Manati, 500 pés, correção, 1000 pés. Tá autorizado direto Manati, após 20 milhas. Reportando a vida. No 63, decolado aos 35, 198, controle, boa viagem. 198, obrigado. Controle Salvador, bom dia, até 3163. Controle Salvador, bom dia, TAM 3163. TAM 3163, suba ao 360, contato com a radar da decolagem, saída da EL. Da EL para o 360, TAM 3163. Controle autoriza direto da EL ou LEDA para o TAM 3163? 3163, da EL. Gente, direto é, obrigado. Dois, desça para 2000 pés, autorizado final em LS X-Way, reporte estabilizado. 2000, reportará estabilizado, 3602. O 4299, Recife agora, o 2000, decimal 0. Recife 260, azul 4299, bom dia. Salvador, Salvador, 35, 4 no 4. Salvador, 5, 4 no 4. 5-4-1-4, essa é a identificação. Bom dia, 5-4-1-4. 5-4-1-4, 57 milhas sudoeste de Salvador, contato radar, reporte ideal de descida, chegada é a Mari. Chegada a Mari, reportará no ideal de descida, 5-4-1-4, com a informação quilo. Norma 3 no 1, informação, quilo, copiar. Norma 3 no 1, autorizado, Salvador Guarulhos, 360, via Peruíque 50. De coluna 0 direita, da Euleda Bidev, em Bidev, via Peruíque 50. Controle 119, decimal 8, aciona 5436. 3163, Recife 260, bom dia. 0 Guarulhos, 953, colada 10, curva direita da Euleda, Pidev 1985436, hoje chanel 63 ou nono. 3 ou nono, chama puxa acionamento. Chama puxa acionamento. Negativa ainda, senhora, é, confirmando, existe uma aeronave aqui na, na CTR, na PMA, fazendo quase pelo de inglês com controle? Negativo. Ok, nesse setor que eu estou aqui, é a segunda vez, senhora. Quando eu vim na última semana, eu recebi e agora não, no retorno que estou na plataforma também estou recebendo uma interferência na frequência do controle com a pessoa falando inglês. Obrigado pela informação, gente. Vazou o trip 5414 para início de descida. Tango, é o solo, a intenção é sobrevoo, sobrevoo não, é Camaçari, que se encontra no pátio 4. 4. Matango, voo local, direto Camaçari, 500 pés, decolagem da UNO 7, pátio 4, proa norte, aguardando a autorização da Torre Salvador, aciona 0115 no transponder, o controle 198, Otório Matango. Ativo Hotel Lima Tango, 2186, agora para acionamento táxi, bom voo. Mike Acuvito, frequência livre para a coordenação, chame para o regresso, Mike Acuvito. Trisou 3602. 3602, agora 41 no 8, decimal 6. 86, 3602. E 5-4-1-4, após o TAP está autorizado 2000 pés, o ajuste em Salvador 1-0-9-5, reportabilidade. Após o TAP, para 3.015, reportará estabilizado em LS 54 no 4. Eco Zulu, nos lembrem, como foi estimado para o pouso? Acionar 63 no 1, puxa acionamento no 01. Bom dia, Vistar. Ali, tá um pouco molhado, sem chuva agora na vertical. O vento 80 com 10 mil e 15, pouso autorizado. Autorizado, baixa travão, 3602. Sinal 0, alterno 28, decimal 8. Interessada ao 5221 nessa mensagem? 5221, chame Recife, 126, decimal 0, alterno 28, decimal 8. 260-288, bom dia. Salvador, bom dia, Gol 982, ainda quilo. Gol no 982, eu sendo identificação, chegada Mari, desse mantém o nível de voo 050. 050, Mari, Gol 982. Olimpo 03, copia? Guarda. Telematango autorizado a prosseguir com táxi e a decolagem é Plan Norte 80 com 10, chame fora. Telematango. Mike Wolf, Mike, prossiga. Qual código transponder alocado, Mike Wolf, Mike? A gente não tem um contato radar ainda com essa aeronave, prossiga 500 pés, linha do litoral, reporte fora da barra. Fala Sotero Politano, 47, direita 1219. Direita 219, 3602, obrigado. Então, Força Aérea 2703, saindo na radial 240, autorizado nível 200, saindo Gole Eval inicialmente, o controle 199, decimal 8, aciona 1412. 240 no 200, Gole Eval 198, controle aciona 1412. Chama pronto o táxi 803. Salmo 3602, livrou, bom dia. 3602, TAM, Alfa Kilo, Pátio 3, Pátio 1, no posição 07. Alfa Kilo, Pátio 3, Pátio 1, no posição 07, 3602. Táxi Oxanel 63, 1-1, POB 117, 1-1-7, temos autonomia 4 horas e 10 minutos, alternamos com fins. 1-1-7, 4 e 10, com fins, taxa autorizada à direita, Índia Alfa, ponto de espera no 0, torre, 1-1-8, decimal meio, altímetro no 0, no 5, chanel 63, 1-1. 1015, autorizado, táxi Alfa, ponto de espera, chama a torre 18-6, chanel 63, 1-1. Mike Golf Mike, continua sem receber o seu transponder, modo Alpha, nem Charlie. Prossiga ainda a linha do litoral, aguardando contato radar. Reporte farol de Itapuã, Mike Golf Mike. Seven Hotel de Matango, informe qual é o destino? Webjet 5811. 5811, autorizado, Salvador Guarulhos, 340, Aperuísque 50. Decola no zero direito, da Elvo, Leda Bidev. Controle 119, decima 8, aciona 5435. Autorizado, nível 340 para Guarulhos, pela Aperuísque 50, decola da pista no zero, curva direita, saída da Elvo, Leda Bidev. Estima controle em 119, decima 8, transponde 5435. Do Webjet 5811. Chama pro gestionamento 5811. Você vai dar aí tracionar, obrigado. Olimpo 03, já tem a informação das quantas milhas? Vai estar em procedimento de arranque, então aguarde o contato. O trip 5414 tá full e elétrico. Trip 5414, torre 118, décima meia. 118, 5414. Prossiga até o Limatango. Para a modificação, vai prosseguir da presente, da próxima Camaçari, para Catu, Bahia, estimando mais 15 minutos de voo. Aproximação, pista molhada, tô com uma chuva bem leve na vertical. Reporte 4 milhas checadas, ruas da Viacre, sua laje de cidadania, uma liberação. 5414. Bom dia, Papa Palfa Tango Tango, pátio 5, pátio 3, até Quebec, chame para cruzar. Trip 5414, checa o trem, pista 10, molhada, chuvisca vertical, 100 com 10, livre pouso, trip. 100 com 10, baixado e travado, 5414. Oxa, Nero, 6311, 53, decola, 198, boa viagem. 198, boa semana. Transponder 0263. Bom dia, seu Chanel 6311, 1200 pés na Dael Lida. 6311, Subol 360, contato radar na decolagem, saída da El. 60 da El, 6311. 1982, após o TAP autorizado 2000 pés, sinal ILS é com sua aí, reposta estabilizado. Velocitap 21 pés, autorizado LS, radar estabilizado no 982. Salvador, Oxalé 63, não pode mandar, é um? Duas, nível 095, agora chame o centro Recife, 126, decimal 85, alterno 33, decimal 65. Prossiga. Para sua informação, sai na radial 212, 545 milhas, ok? Então tem 13 a bordo, 13 a bordo. 542 milhas. 545. Ciente com 12 a bordo, chama pronto pro táxi. Negativo. 13, 13. 13. Afirmativo, 13, chama pronto táxi. Acionando para o táxi Lima Quilo Zulu. Lima Quilo Zulu, táxi autorizado. Juliette Alfa, ponte 090, torre 118, decimal 6, altímetro 10. Quilo Zulu. Controle ao papapá, Mike Urmai. Controle Salvador ao papapá, Mike Urmai. Mike, Golf Mike. Agora com a torre 118, decimal 6, agora ingresso circuito de tráfego. Torre Salvador é o papapá Mike Golf Mike, bom dia. É, Marcão, até o pátio da Alistar está livre de aproximação, chame o solo controlado, é 90 com 8, autorizado direto para a Alistar. Pega. Lima Quilo Zulu, alinhar e manter pista 10, Lima Quilo Zulu. Pilinhas aéreas 5-4-4, solo 5-7, direita 1-2-1-9. Direita 1-2-1-9, 5-4-1-4. Solo trip 5414, livrando a pista na sua escolha. Lima Quilo Zulu, 100 graus, 1-12, livre de aguagem, Lima Quilo Zulu. O trip 5414 levou a pista na sua escuta. Afirmativo, 5414 ingresso no pote 13. Corrigindo, mantém naquilo no pote 13. 5414. 5414. O trip 5414, eu tenho um tráfego de pequeno porte que está no pátio 1, ingressando do pátio 3. Ele, só mantém o pátio 3, mantém a posição, aguarda o tráfego parquear. Após, pode ingressar no pátio 1, remoto no 4. Afirmativo, 5414, seguinte. Controle, muito bom dia. De Papatango, Lima, Aquilo, Zulu. Ai, que... Controle de Papatango, Lima, Quilo, Zulu. Controle de Salvador de Papatango, Lima, Kilo Zulu. Lima, Kilo Zulu, 08, correção. Mil pés no corredor achar inicialmente, aguardando uma autorização para a sessão 085. Lima, Kilo Zulu. Estabilizado, gol 982. Hotel Matango, frequência livre para coordenação, Hotel Matango. Estabilizado, gol 982. Gol 982, agora com a torre, 18 decimal meia. 18 meia, gol. Torre Salvador, boa, bom dia, gol 982. No sinal baixar travado. Bono 982, ciente autorizado pouso pista 10, vento 080 graus, 10 nós, informa pista 10 molhada, porém não chove sobre campo. Positivo livre pouso 10, está sendo a pista, bono 982. Vai aguardar o Tango Tango. Obrigado. Está aguardando, mas